Pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível. Pode acreditar, pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível. Quantas portas na cara, minha fé era rara. Acreditei, evoluí. Por isso tô aqui, não sou melhor que ninguém. Só vim buscar o que é meu. É a promessa divina, o dom que Deus me deu. Lembro que cês deu risada. Permaneci calado, lapidando meu sonho. Me mantive focado. É, compondo, rimando, bolando meus planos debaixo dos panos. As meninas, mano, só tão observando. Passando os perrengues, eles festejando. Cê estava na balada, curtindo o mundo bom. Eu tava aqui trancado, escrevendo esse som. Nunca deixe seu sonho morrer. Nunca deixe seu sonho morrer. Um mundo gira, pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível. Um mundo gira, pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu combustível. Me lembro bem da cara daquele produtor que eu implorava e pedia: deixa eu cantar, por favor. Ele dava risada, dizia que eu não era nada, que minhas rimas eram fracas e me negava até água. Engraçado que agora o mesmo produtor me liga e pergunta: quanto tá o valor? Todo mundo quer te ver, tão falando de você. Eu quero teu CD, qual o valor do seu cachê? Meu cachê pra você agora é 1 milhão. Deposita na minha conta, eu não aceito prestação. Desumilde produtor, aqui não arruma nada. Aprende a respeitar um moleque de quebrada. Mundo gira, pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível. Mundo gira, pode acreditar, yeah. Gira, tiozão.